Paulo Santos 3561 para o táxi, tem aliás, 46 a bordo, 4 para a economia, alterna Guarulhos. Sim, a Titan 3561 está livre o táxi à direita. E no ponto de espera da 1-0, chame a torre em 18-6. O ajuste é 1014. Boa viagem. 14-6.0, já 3-6. Para feedback em funcionamento, o azul 4-0 está tendo posição 1. Sente, o azul 4071. Aguarde só um instante para iniciar o pushback. Temos uma aeronave da TAM, que está saindo agora do pátio. E na sequência, um Embraer 145 da passareira. Aguarde autorização. Ah, tudo ativo. Aguardando então, na posição 1, azul 4071. Coordena diretamente com o Centro Recife, o 5216, chamando agora, 12545, alternando 12685. 1245, alternando 12685, obrigado, boa noite. 86, e o ajuste é 1014, boa viagem. Bate, já chama de 86 para o pronto. Boa noite, bom trabalho. Boa noite. O azul 4071 após o 145 da Passareiro, ingressar na Índia, coordene com a equipe de solo. E tá livre o pushback, chamando o táxi posteriormente. Ok, após o aeronave da Passareiro, então livre o pushback. Coordenação do pessoal de solo para a Índia. Chamada para o táxi, 4071 do Brasil. Autorização na frequência 1219. Quem chama 219? Salvador, muito boa noite, Xané 6201, autorização Galeão. O Xané 6201, boa noite, está autorizado o Galeão, nível 3620, via Pesolu 10. E prossegue de acordo com o plano após a posição SMAP. A decolagem da 10 com curva à direita. Subida é a da El, após da El Leda e após Leda DCT Bridge, para interceptar a Pesolu 10. O controle 119.35 e acione 5120. Ok, autorizado. Galeão nível 360, conforme rota, Pesolu 10. Decola pistão 10 com curva direita, saída Tarel, Leda DCT Bridge, controle 119.35, transformando 5120-6201. Correto, o Chené 6201 e reporte quando pronto, para puxar e acionar. Quando é pronto no 05, Chené 6201. Pode 5810 no solo aos 13 e direito no 29. 29 à direita, 5810. Do seguinte, aguarde no ponto de espera. Salvador, boa noite, Web 5810, pronto. Web 5810, boa noite, tá? Pela Alfa, chamante da Juliette. Pela Alfa, chamante da Juliette, 5810. 130 graus, 08 nós. Está sendo identificação, desce a 4 mil pés, ajuste 1014, chegada em Amare. Proper 083 established on the localizer. Fully established, Europa 083. Proper 083, check your landing gear, contact tower 118.6. 118.6, check your landing gear, Europa 083, right? Proper 083. Salvador, good evening, Europa 083, established runway 10. Europa 0-3, continue approach. Continue approach, urbana 0-3. BR-6310, desce para 2000 pés, hoje estado 1014, autorizado final, LSX reporta estabilizado. É 2000, 1014, vai reportar estabilizado o Chané 63, 10. Controle 3561. 561? Afirmo, curva na direita. 3561, curva direita, agora pro Adelefa, sobe ao 380, está sob contato radar. Direito, direto, Adelefa para o 380, 3561. De boa viagem. Teve táxi na direita aqui, ponto 0,86, bom trabalho, obrigado, até uma próxima. Até logo. Presente, voo ITAP. Eu vou a ITAP, eu vou no 3-0. 5-8-0, autorizado o ingresso no pátio principal pela Juliette. O gate é o 4. Juliette, gate 4, 5-8-1-0. Passaredo ali, mantenha o 2-2-4. Boa noite, Azul. Assim que o Passaredo iniciar a corrida, ali mantém. Ali mantém, assim, Passaredo iniciar a corrida, 2-4-0. Europa 0-3, on ground at 1-8, right 1-2-9. Can you say again the frequency of ground, please? 1-2-1, this morning. 1-2-1-9, Europa 0-8-3, bye. Salvador, good evening, Europa 0-8-3, runway, what is it? Good evening, Europa 0-8-3, clear taxi to gate 10, via Alpha and Juliet. That's it, Alpha Juliet to gate 10. Opa, 0-3. Acertou o curso do localizador, está desvalco a pista, Chané 63-190. 63-190, completa final, chama a turma 18-612. 18-612, Chané 63-190. Obrigado, boa noite. Circular 20-1935. 1935, boa noite. Boa noite, Salvador, Chané 63-190, está duas milhas. Xenete, estou com o Embraer 190 alinhado. Aguarde pista livre. Aguardando pista livre, Xenete 63. Vamos ver. 224. Livro azul, 140 com 10. 2224, controle. Prossiga. Presente pro de Juazeiro. Nossa, que maravilha. Obrigado, senhorita. Pro de Juazeiro. Gol no 398, livre de restrições à frente. Desce para 2.000 pés. Ajuste 1014, autorizado a final IRFXA e reporte estabilizado. 2.000, livre das restrições, 398, reporte estabilizado, IRFXA. Ok, o Oceano é 6201, uma 330 na retaguarda. Aguarde a passagem do tráfego, ok? Ok, após passagem 30, salva na 6201. 1971-0935. 471-0935, confirma? Confirmo, 1-1935. 1-1935, obrigado, boa, bom trabalho aí. Controle Salvador, boa noite, Azul 4071, decolou na Dael, cruzando 1.500. Azul 4071, boa noite, está sob contato radar, Salvador 360, da presente Leda, após Leda Bridge. Da presente Leda, após Leda Bridge, Azul 4071. 3561, não chama Recife, 1260. 1260, então 3561. Aos 24, direito 219. 219 à direita, Oceano 63. Solo de Salvador, Oceano 63, 10, de Bruna, 5. Boa noite, Oceano 63, 10, táxi pela Alfa, chame antes da Juliette. Pela Alfa, vai chamar antes da Juliette, Oceano 63, 10. Salvador, boa noite, tá? 3662, gente da Uniform, pronto para a cópia Natal. Gente da 3662, está autorizado Natal, nível 370, via Pesolo 10. A decolagem da 10 com curva à esquerda, subida Pulca, com transição Zipar. O controle 119.35 e acione 5122. Autorizado Natal 370, Pesolo 10, decolada 10, com curva esquerda, Pucas e Pai, 19.35, 5122, tá? 3662. Correto, e chame pronto para pushback e acionamento, tá? 3662. Pode chamar para o pushback e acionamento, 3662. Na sola. É, pois sim, senhor, nós estamos iniciando aqui, estamos aguardando o operador de 15 minutos, está um pouquinho de chegar aqui até o... Ok, aguarde só um instante a reautorização, tem um negócio também da companhia, está ingressando, vai ingressar agora no pátio em 30 segundos, aguarde a reautorização. Ok, está aguardando. Dá uma pressão aqui. Entendi. O Ocean é 6310, ingresso na Juliette, o gate é o 3. Juliette Gate 3, o Chané 63, o Nazaré. Como 23662, tá? 8, para o pushback e acionamento. Autorizado, tá? 3662, chame táxi. Chamará para o táxi, 3662. Prossiga. Você pode coordenar com o pessoal aqui nosso da manutenção, assim a passagem da companhia e o que acha? Sim, já presente e já está autorizado. O pushback e acionamento, chame táxi, o 6201. Chama chamando para o táxi, 6201. São Salvador, muito boa noite. 38. Foi posição 7, transmite da informação Vitor. Passo para a copa é Fortaleza. Tenente, tá 3858, tá autorizado, Fortaleza, nível é o 370, via Pesulu 19. Decolagem da pista 10, com curva à esquerda, a subida é a Momo, com transição frote, o controle 119.35, acione 5123. Ciente, autorizado, Fortaleza, nível 370, conforme a Pesulu 19. Decola da 1-0 com curva esquerda no perfil da Momo, transição front. Controle de saída 1-1-9-3. No transponder 1-2-3. No TAM 3858. Correto, TAM 3858 e chame pronto, tá? Pushback e acionamento. TAM pronto para pushback e acionamento, TAM 3858. Torre em Salvador, boa noite, é o 1-398, está a 2 milhas e meia de distância, não baixar a travada. Gente. 130 graus, 089, autorizado pouso. Autorizado pouso na 10, 1398. Gente, vou estar PDC 4071, chama Recife 1-2-5-1, alternando no 3325. 2571, 3325, 4471, boa. Boa. 6201, pronto para o táxi. 87:30, alternado com Cliente, Oxenã 6201, táxi em frente, ingresse na segunda, à direita, na Índia. E no ponto de espera da 10, chame a torre 186, o ajuste 614, boa viagem. Sim, prossegue em frente, à segunda direita, 186, 14, ligado, abonente. Solo 236, 627, para o táxi, temos 108 a bordo, 2 horas e 40 de autonomia, alternando Fortaleza. Ciente, o 3662 da TAM, táxi pelo pátio, seguindo o Airbus da Oceané, pelo pátio Índia, e no ponto de espera da 10, chame a torre 186, o ajuste 614, boa viagem. Ciente, pátio Índia, para o ponto de espera da 10, 32 Chané, 186, 10 no 4, obrigado, boa noite. Comente. Autorizado ali em Matei 6201. Solo 33, 1219. 1219, dono 398. Solo 1398, livrou? 1398, boa noite. Táxi pela Alfa Juliette. O gate é o número 9. Alfa Juliette para o 09, boa no 398. Tá 3662, posso ver pronto, por azar. A Lima tem 3662. Mantenha o 0, tá 3662. Canal 6201 aos 35, 1935. 1935, boa. Controle, boa noite, Oceania 6201. Oceania 6201, está sob contato radar, sobe ao 360, saída da Elida Bridge. Da Elida Bridge, o 6201, quantidade de voada presente, Bridge? Presente autorizado, Leda. Ok, graças a voa Leda, 6201. Já 3362. Em Itaque, está autorizado a final Electric Report, estabilizado. Gente, reportador estabilizado, Gol 604. Tirei 6201. Prossiga. Presente, sou autorizado, Bridge. Graças, vai boa, Bridge. 6201. Opa. Aos 37, 1935. 1935. Trole, boa noite, Jutan 3662. Está sob contato radar, sobre o 370, da presente Jama, após Jamos e Paz. Gente da presente Jamos, Jamos e Pata, 3662. Para o táxi, 3258.